Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Nós começamos o Raiz do Brasil desta terça-feira, dia 25 de novembro, com Lourenço Lorival, interpretando João Miranda da Costa, Caboclo Nato. Depois, Luiz Fernando e João Pinheiro, do Raul Torres, Boiada Cuiabana. Eu sou roceiro e vou contar a minha história. Vou contar tintim por tintim. Eu sou caipira, matuto, caboclo nato. Nasci no mato, no seio do interior. Eu sou roceiro, tenho as mãos calejadas, pele queimada, curtida pelo suor. Sou sertanejo, com orgulho, minha gente. Sou descendente de um povo trabalhador. Eu sou colono e sou filho do sertão. Sou esteio da nação, humilde lavrador. Tenho orgulho em viver aqui no campo, qual pirilampo no seio da natureza. Vivo feliz morando aqui na roça, numa palhoça na essência da pureza. Quando anoitece aparece a lua branca e nos encanta com magia e beleza. O galo canta, mas o canto que eu venero é ouvir o quero-quero cantando lá na represa. Todos os dias eu acordo bem cedinho, com os passarinhos cantando lá no pomar. Tomo um café feito no fogão de lenha, e na ordenha vejo os terneiros mamar. Dou baforadas no meu cigarro de palha, vou à batalha mais um dia trabalhar. No meu sertão, quando a tardinha desmaia, no cipó da samambaia vem o vento balançar. Aqui eu vejo borboletas nos arbustos, eu tenho um cusco, meu companheiro fiel. Faço caçada, também pesco de anzol, enfrento o sol com as palhas do chapéu. Vejo as abelhas com seu gesto de amor, beijando a flor e sugando doce mel. Aonde eu moro é uma dádiva divina, quem conhece se fascina com meu pedaço de céu. Aonde eu moro é uma dádiva divina, quem conhece se fascina com meu pedaço de céu. Oi, Nezita Barroso, chega pra cá. Cante aqui com Luiz Fernando uma das modas de viola que marcaram época, Boiada Cuiabana. Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço, de uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Fui buscar uma boiada, isso foi no mês de agosto. Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana. Capataz da comitiva era o Juca, flor da fama. Fui tratado pra trazer uma boiada cuiabana. No baio foi João Negrão, no tordilho Severino, Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarino. A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino. Eu saí do Alambari na minha besta ruana, Só depois de 30 dias que cheguei aqui da Uana, lá fiquei namorado de uma marvada baiana. Na volta de Campo Grande, num cassino eu fui entrando, uma linda paraguaia na mesa estava jogando. Botei a mão na gibeira, dinheiro estava sobrando. Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando. Eu virei e disse pra ela: vai bebendo, eu vou pagando. Eu joguei 9 partidas, meu dinheiro foi andando. A lua foi se escondendo, vinha rompendo a manhã. Aquela morena bonita, trigueira cor de romã, soluçando me dizia: hombre, se me queres, leva-me contigo e te darei toda a minha alma, todo o meu carinho e todo o meu amor. Os boiadeiros do rancho estavam prontos para a partida. Numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam. A minha besta Juana parece que adivinhava que eu sozinho não partia, meu amor me acompanhava. De Campo Grande eu parti com a boiada cuiabana. Meu amor veio na anca da minha besta Ruana. Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha choupana. Ouvimos com Lourenço Lorivaldo, João Miranda e da Costa, Caboclo Nato. Depois Luiz Fernando e João Pinheiro cantaram do Raul Torres, Boiada Cuiabana. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil, com Muíbo César Curi. E o Raiz do Brasil no mês de dezembro, não se esqueçam, ouvintes, de segunda a sexta-feira, do dia 1º até o dia 23 de dezembro, como presente de Natal para os ouvintes, todos os dias a gente estará sorteando 3 CDs para o único ouvinte que participa do nosso programa Raiz do Brasil. Você pode participar por carta, mandando uma cartinha para a Rua Senes Brigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Daqui a pouco daremos também os telefones e o nosso endereço eletrônico. Agora, solene e sorridente, cantinho da felicidade, pedido de Toninha, só Toninha, ô Toninha. Na próxima vez, pede pro atendente ou atendente colocar seu sobrenome, por favor, tá? A Toninha mora no Jardim Cumbica. O pedido depois de Ana Beatriz. Ana Beatriz reside em São Caetano do Sul, pediu com Barreto e Barroso, João de Barro. Cantinho de felicidade é o lugar que eu moro aqui no sertão, bem em frente à mata que um dia eu fiz com alegria um rancho de ranchão. Pra morar com a minha querida, ele dá o que na vida o roceiro tem, paz e amor e muito carinho. Aqui no meu ranchinho a tristeza não vem, paz e amor e muito carinho aqui. que no meu ranchinho a tristeza não vem. Meu ranchinho é coberto de palha, os esteios são fortes, é série de alecrim. Passarinho que vive na mata, que vai serenata cantando pra mim. É a luz da linda lua cheia, meu mundo clareia, em paz vou dormir. Venha ver quanta felicidade que aí na cidade não pode existir. Venha ver quanta felicidade que aí na cidade não pode existir. Me levanto sempre bem cedinho pra ver no horizonte o sol despontar. Bem tonton no meu cafezinho e pego o caminho pra ir trabalhar. Do roçado eu tiro meu sustento, o meu alimento a terra produz. Assim vivo o meu dia a dia com muita alegria e fé em Jesus. Assim vivo o meu dia a dia com muita alegria e fé em Jesus. Assim vivo o meu dia a dia com muita alegria e fé em Jesus. Assim vivo o meu dia a dia. É com muita alegria e fé em Jesus. Ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Todas as manhãs, o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela que tanto amava. Mas quando ele ia buscar um raminho para construir seu ninho, seu amor lhe enganava. Mas neste mundo o mal feito é descoberto, João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor, trancou a porta da morada, deixando lá sua amada presa pro resto da vida. Semelhança entre o nosso padário, só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor me deu calma nesta hora, a ingrata pus pra fora. Onde anda eu não sei. Nós ouvimos com Solene Sorridente de Valentim Tureta e Compadre Porfírio Cantinho da Felicidade, pedido da nossa ouvinte Toninha. Ou Tonha, não, acho que é Toninha mesmo. Reside no Jardim Coimbra. Ô Toninha, a próxima vez você põe o seu nome completo, por favor, tá? E a Toninha ofereceu para os aniversariantes do dia 15. Olha aí, para a aniversariante, aliás, a Cida. A Cida que no dia 15 fez aniversário. Parabéns, felicidades da Toninha do Jardim Coimbra. Muito obrigado. E depois atendemos a Ana Beatriz, reside no bairro Fundação, São Caetano do Sul. Ela pediu com Barreto e Barroso, do Tere Vieira e Muibucuri, João de Barro. Ofereceu para Josefa Guilherme do Caxingui, para o lavador de minhoca, Jorgão Pescador. Até a Ana Beatriz já está percebendo que você é lavador de minhoca, hein, Jorgão? Agora não adianta mais mentir, tá bom? E também ofereceu para Irene Primosic de Guarulhos e para Nelson Mates de São Bernardo do Campo. Programa Raízes do Brasil na Rádio Cultura Brasil, agora com destaque para Mocoque Moraci cantando de Jiménez e Reis Arrependimento. Depois de Nino Franco e Fandangueiro, do Ademar Braga e Nino Franco, Grande Amor da Minha Vida. Ela sabia que amá-los era prazer e martírio. Sucedeu longe daqui, por uma terra sem nome. Entre os dois que a queriam, somente a um aceitou. O que ganhou teus carinhos, vivia só para amá-la. Aquele que ia perder, pensava só em matá-la. Yeah. do casamento. Ela vestida de noiva saísse morta do templo. Quando apontou sua arma, a vista se escureceu. Passei por acaso em frente à sua mansão. Eu vi você na varanda, pela fresta do portão. Você estava tão linda, com uma rosa na mão. Lembrei do nosso passado, meu pranto caiu no chão. Eu toquei o interfone, ouvi você do outro lado. Reconheci sua voz, meu corpo ficou gelado. Não consegui dizer nada, fiquei mudo ali parado. Voltei pra casa chorando, passei a noite acordado. O amor que a gente viveu, longos beijos e abraços que só você esqueceu. Se casou com um homem rico, desprezou este plebeu. Porém duvido que ele você mais que ele. Vou deixar esta cidade e minha gente querida, quem sabe longe daqui matarei esta ferida. Adeus, meus sonhos doirados, adeus, promessa perdida. Adeus, minha flor morena, grande amor de minha vida. Nós ouvimos com Ocoque Moraci, de J. Jiménez e Reis, Arrependimento. Depois, Dino Franco e Fandangueiro cantaram de Ademar Braga e Dino Franco, Grande Amor da Minha Vida. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. E agora a carta do Antônio Egídio de Moraes, o popular gaúcho lá do Picanço, com Zé do Rancho, Canto do Rouxinol. Depois, o pedido de Rosemiro Capote, mora em Santo André, com Lio e Léo, Minha Mocidade. Música. choram de saudade, rosas que eu não beijo mais. Mesmo assim eu sou teimoso, puxei por meu velho pai. Acompanho os companheiros em todas partes que vão. Um fandango de viola é o que ainda me distrai. Conforme o assunto da moda, água dos meus olhos foi nascida, não se ergue nunca mais. Meus colegas de função hoje já não dançam mais. Eu também já esmoreci. A minha infância querida, anos ficou pra trás. Foi um passado risonho que não volta nunca mais. Nós ouvimos com Zé do Rancho, do Nenete, Zé do Rancho, Canto do Roxinol. Foi o pedido do gaúchão do Picanço, Antônio Egídio de Moraes. Ele ofereceu para todo o pessoal dele lá da Alemanha, cidade de Rüsselsheim, onde pela internet a sua cunhada Annelise, o seu cunhado Horst Falter e as suas lindas sobrinhas Hebe e Catarina acompanham diariamente o programa Raízes do Brasil aqui da Rádio Cultura Brasil. Cidade de Rüsselsheim, na Alemanha. E ele aproveitou a oportunidade também para oferecer à querida Suzana, que é Elfrida, que é a esposa dele. Muito obrigado, viu? Programa Raízes do Brasil atendeu também o Rosemiro Capote, lá de Santo André, com Liu e Léo, do Zé Claudino e Zé Carreiro, Minha Mocidade, ofereceu para todos os parentes em São Francisco, norte de Minas Gerais. Os parentes do Rosemiro Capote, lá de São Francisco, norte de Minas Gerais. Programa Raízes do Brasil, agora com destaque para Casca Tinhana, cantando de Elpidio dos Santos e Padua Muniz, Ave Maria do Sertão. Depois, Lady Laura interpretam do Tião do Carro e João Miranda, Terra Padroeira. Viola que eu ponteio é quente igual um vulcão. Meus dedos correm nas cordas, fumaça sobe do chão. A voz brota no meu peito mais forte que um furacão. No ouvido dos canalhas corta mais do que navalha. É foguete que não falha, explode igual um trovão. Os versos que eu escrevo fura mais que um punhal. Nos olhos dos invejosos que só querem o meu mal. Se arrasta mais não sobe no topo do pedestal. Para esses fracassados vai aqui o meu recado. O meu pagode rimado sempre vence no final. Minha vida não foi fácil, da infância à mocidade, cada espinho tirado, guardo para a eternidade. O meu lema é cortesia, honestidade e bondade. Com a viola no peito, canto sem ter preconceito, vai meu carinho e respeito pros meus fãs de toda a idade. No caminho do sucesso vou seguindo lentamente, não dou um passo pra trás, caminho sempre na frente. Mas o bom do meu passado não pode ficar ausente. Nesta nova caminhada a sorte está lançada, só glórias estão reservadas, Deus está no meu presente. Nesta canção mensageira, minha fé é muito grande, essa imagem é uma bandeira. Deus é nosso Pai eterno, é a palavra verdadeira. Viva as flores do jardim e o aroma do alecrim. Pra cantar hoje eu vim na terra da padroeira. Ai, ai, oi, ah. O grande rio Paraíba foi o berço e foi a luz. Ai, ai, oi, ah. Aonde foi encontrada a Santa Mãe de Jesus, ai, ai. Ó Senhora Aparecida, nossa mãe brasileira, proteja as romarias que viajam sem canseira. Dia e noite nas estradas, na subida e na ladeira, pra ver a mãe milagrosa, beijar o manto e as rosas, e passar horas gostosas na terra da padroeira. Ai, ai, oi, ah. O grande rio Paraíba foi o berço e foi a luz. Ai, ai, oi, ah. Foi encontrada a Santa Mãe de Jesus. Ai, ai. Nós ouvimos com Cascatinha, Ana Del Pedro Santos e Padre Muniz, Ave Maria do Sertão, Lady Laura, cantaram depois o Tião do Carro e João Miranda, Terra Padroeira. Homenageado do dia. Hoje, uma figura extraordinária, José Fortuna. Em 1944, José Fortuna teve sua primeira composição gravada, a Modre Viola Moda das Flores, feita em parceria com Raul Torres e gravada pela dupla Raul Torres e Florencio. Em seus 40 anos de carreira, compôs cerca de 2 mil músicas gravadas pelos mais diversos intérpretes. José Fortuna fez composições em diversos gêneros, como marchas, rancheiras, guaranias, tangos, baixiches, sambas-canção, corridos, fox, valsas e arrasta-pés. É, tudo isso é o José Fortuna. Em 1947, formou com o irmão Euclides Fortuna a dupla Zé Fortuna e Pitangueira. Posteriormente, se transformou em trio, com a entrada de diferentes sanfoneiros, até a chegada daquele que se constituiria em membro permanente, até a dissolução do trio, sanfoneiro Zé do Fole, com os quais gravou cerca de 40 discos entre LPs e 78 rotações. Em 1960, recebeu do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, um cartão de congratulação e mérito pela composição Sob Céu de Brasília, executada quando da inauguração da nova capital brasileira, sendo então considerada como hino inaugural de Brasília. Também gravaram composições suas Sulino Marroeiro, Leôncio Leonel, Tonico e Tinoco, Milionário José Rico, entre outros. A dupla Pena Branca e Chavantinho gravou Vento Violeiro, parceria com Carlos César. Algumas de suas composições conheceram mais de 30 regravações. Apresentou o programa que tinha seu nome em quase todas as rádios de São Paulo, tendo iniciado na Rádio Pan-Americana. Escreveu 30 livros e poemas em literatura de cordel. Foi também autor teatral, tendo escrito 42 peças de teatro e trabalhado como ator em todas elas. Montou a Companhia Teatral Maracanã, com a qual fazia apresentações em circos no interior do Brasil e em cidades da América do Sul. Sua companhia teatral recebeu inúmeros troféus, ficando conhecida como os Reis do Teatro. Esse é José Fortuna. Vamos ouvir com ele, Pitangueira e Zé do Fole. Primeiro dele, somente Folha Seca. Depois dele, do Zé do Fole, Esteio de Aroeira. A folha seca cai na mata verdejante e é levada bem distante do ramo em que nasceu. O meu destino é igual à folha seca, por também me ver distante de um amor que já foi meu. A folha seca do ramo cai e o vento leva, não volta mais. E o corguinho corre, corre sem parar, vai carregando a folha seca para o mar. Enquanto eu choro, suspiro em vão, qual uma folha na solidão. Enquanto aquela que eu amava não voltar, estes meus olhos não se cansam de chorar. Meu destino é viver abandonado, foi bem triste o meu passado, cheio de desilusão. Por isso hoje tudo no mundo é tristeza, eu pertenço à natureza, como a folha no sertão. A folha seca o ramo cai e o vento leva, não volta mais. E o corguinho corre, corre sem parar, vai carregando a folha seca para o mar. Enquanto eu choro, suspiro em vão, qual uma folha na solidão. Enquanto aquela que eu amava não voltar, estes meus olhos não se cansam de chorar. Esteio de aroeira corroído pelos anos,

Diariamente, a Rádio Cultura Brasil leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura Brasil. Seleção do ouvinte. Rua Seno Sbrig, 378, Água Branca, São Paulo. CEP 050-36900. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radioculturabrasil.com.br ou preencha o formulário em nosso site radioculturabrasil.com.br. Em sua seleção, devem constar nome, endereço e telefone. Seleção do Ouvinte, todos os dias, às 11 da manhã. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Muíbo César Cury. E já no próximo intervalo, a participação do Cirlei Ribeiro, hoje falando sobre cartas a Papai Noel. Poxa, nesta época já na natalina praticamente, né? Vai ser muito bacana. Bom, ouviremos duas músicas com o Rei do Vale Zé Goiano, Nelson Gomes e Paraíso, os autores, momentos finais. Depois Sulino Marroeiro e Douradense, do Sulino Mocir dos Santos, Triste Lição. Do jeito que vai o mundo, eu já não aguento mais. O mal está aumentando, as vítimas são fatais. Tem gente matando gente e filha agredindo os pais. A miséria está chegando nos seus pontos cruciais. Meu sentimento é profundo, parece que o fim do mundo está próximo demais. A ganância é muito grande pelos bens materiais. A distribuição de renda segue rumos desiguais. São os pobres operários com salários irreais, residindo nas favelas, no meio de marginais, sem comida suficiente. As crianças inocentes não podem crescer normal. Aos doutores desta terra, senhores de capitais, políticos e agiotas que não se julgam mortais, se refletissem um pouco nas forças espirituais, usaria seus poderes para os gestos divinais. Com justiça aqui na terra, acabariam as guerras e os conflitos sociais. Meu Senhor onipotente das luzes celestiais, não permita que os homens hajam como irracionais. Se estamos caminhando para os momentos finais, lembremos do grande mestre, suas lições principais. Sou o caminho e a vida, a pobreza da guarida, sejamos todos iguais. Amigo, você anda errado com esse seu procedimento. Leva a vida na boemia, a família no sofrimento. Sua esposa já está se cansando de viver nesse triste tormento. Na maneira que vem agindo, você vai acabar destruindo o seu feliz casamento. veja bem, quando você foi pobre, sua esposa era mais bem tratada. E agora que subiu na vida, por você ela foi desprezada. O dinheiro, casa e comida, para ela não vale nada. Ela diz que quer seu amor, você deve dar mais valor na esposa idolatrada. Você vai perdendo a saúde, acabando com seu dinheiro. Toda moça quando se casa, ela quer um bom companheiro. Se você gosta de liberdade, continua se vivendo solteiro. Veja bem que seus filhos crescem e mais tarde não reconhece você como um pai verdadeiro. Eu não quero que chore, amigo, eu só quero que preste atenção. Não precisa baixar a cabeça, nem também olhar para o chão. Se a tua mulher te deixar, ela está com toda a razão. Eu não quero ver seu castigo, e não fique magoado comigo por te dar essa triste lição. Nós ouvimos com o Rei do Vale Zé Goiano, do Nelson Gomes e Paraíso, Momentos Finais. Sulino Marroeiro e Doradesse, do Sulino Moacir dos Santos, Triste Lição. E agora, é você, Cirlei Ribeiro, muito bom dia. Bom dia, Muíbo, bom dia, ouvintes do Raízes do Brasil. Já estamos no final de novembro e falta pouco para o Natal, um mês apenas. E aí eu não poderia deixar de falar dos pedidos a Papai Noel. Mesmo que a data hoje esteja muito associada ao comércio, ela ainda mexe com o imaginário e o coração de todo mundo. Quem não se lembra daquela fase de inocência das cartas enviadas ao Papai Noel, esperando que o seu pedido fosse atendido. E é justamente para manter vivo esse espírito de Natal que a empresa brasileira dos Correios e Telégrafos procura mais um ano por voluntários dispostos a responder às milhares de cartinhas que são enviadas a Papai Noel por crianças carentes e com os mais variados pedidos de presentes. Esse é um trabalho que é feito há mais de 20 anos e todas essas cartas que são enviadas ficam à disposição de quem quiser comprar os presentes e a entrega é feita então por conta dos Correios. Nos últimos 3 anos, os Correios receberam mais de 1 milhão e 600 mil cartas de crianças carentes para Papai Noel. E mesmo aquelas que não são adotadas, são respondidas pelos Correios. Com ou sem presente, os Correios enviam uma carta do Papai Noel com uma mensagem de Natal para as crianças. Portanto, até 12 de dezembro, o prazo para quem quiser ser um voluntário e contribuir com um presente, um brinquedo, um doce ou simplesmente uma mensagem de carinho a essas crianças que ainda acreditam em Papai Noel. Um bom dia a você, Muíbo, e a todos. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser, Cirlei. Que extraordinário, né? Que bacana, né? Parabéns à direção dos Correios. Poxa vida, é um trabalho difícil, é um trabalho realmente penoso responder 1.500.000 cartas para as crianças carentes. Ora, parabéns à direção dos Correios e parabéns àqueles que também, né, se prontificam a colaborar com os Correios, ou presenteando, ou pelo menos respondendo às cartinhas, né? Mandando mensagens para as crianças. Beleza, Cirlei. Até amanhã, se Deus quiser. Programa Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. Sexta-feira estaremos sorteando o CD que a Cis Ângelo apresenta como inéditos, Capitão Furtado e Theo Azevedo. Participações especiais, depoimentos das Gavão, do Tinoco, do Tony Gomide, do Zé Mauro Pires, que é sobrinho do Capitão Furtado. E também tem a minha participação Afinal de contas, eu que mantive tanta amizade com o Capitão Furtado, trabalhamos juntos durante tantos anos, não é? Na década de 50, na Bandeirantes, no comando do programa Roda de Violeiros. Então, sexta-feira, esse sorteio será sorteado para um ouvinte do programa Raízes do Brasil. Agora vamos atender a carta de Laerte Giro, do Jardim São Cristóvão, com Dino Franco, Moraí e Nardelli, Viola e Luar. Depois, o pedido de João José Machado, da Rua Aurora, com João Mulato e João Carvalho, O Melhor da Vida. De tábua tinha um grande terreiro, ali sempre se reunia uns caboclos violeiros. Meu pai era divertido por ser também catireiro. Digo com sinceridade, a viola me traz saudade daquele tempo primeiro. Desde que nasci, comecei a gostar de modas de viola e das noites de luar. Desde que nasci, comecei a gostar de modas de viola e das noites de luar. Pra colher nosso café naquelas ruas estreitas, os caboclos se espalhavam numa fileira perfeita. À noite havia catira, alguns ficavam na espreita. Hoje moro na cidade, já perdi a mocidade e nunca mais fiz colheita. Desde que nasci, comecei a gostar de modas de viola e das noites de luar. Desde que nasci, comecei a gostar de modas de viola e das noites de luar. Tinha baile no galpão, no terreiro cantoria. A festa avançava à noite, até no romper do dia. Todo o povo da colônia unido se divertia. Hoje nada mais existe, a fazenda ficou triste. Adeus mundo de poesia. Desde que nasci, comecei a gostar de modas de viola e das noites de luar. Desde que nasci, comecei a gostar de modas de viola e das noites de luar. Da poesia. pandemia é o fim de madrugada. Quando muitos vão embora, aí vem a batucada. Aonde alguns põem pra fora a sua paixão passada. Mas o bom de um romance é nos braços da doce amada. O melhor do passarinho é quando ele cria asas. Assim que perde o medo do seu ninho, ele vaza. O melhor do passageiro, seu avião não atrasa. O melhor de uma viagem é voltar feliz pra casa. O melhor em minha vida é a minha profissão. Quando criamos sucesso e vem a compensação. Melhor de tudo é o respeito, respeito é bonito, é bom. Tem uns por aí com a gente que não tem educação. O melhor da cantoria é de frente à multidão. O aplauso da plateia me transmite emoção. O melhor vem de vocês, é o carinho e atenção. O meu trabalho de palco eu faço de coração. Nós ouvimos com Dino Franco, Moraí e Nardelli, de Ari Lopes e Souza Prado, viola e luar. Foi o pedido do Laerte Giro, do Jardim São Cristóvão, na Vila Carrão, ofereceu para Helena de Brito e Antônio Hidalgo, que é o amigo dele e moram perto. É, o Antônio Hidalgo mora ali também, perto, vizinho do Laerte Giro. Muito obrigado, viu, Laerte? Depois o João José Machado, barretense. Ele é de Barreto, Chão Preto. Eita, Chão Preto, terra boa e Barreto. O João José Machado, da Rua Aurora, pediu com João Mulato e João Carvalho, do João Mulato, Chicão Pereira e Milton Araújo, o melhor da vida. E teve a oportunidade de dedicar essa música para Ursulina e o Chicão, para Miguel Fernandes e Terezinha, para José Fernandes e Ana, e para Manuel Lázaro, de Lambari, estado de Minas Gerais. Beleza, João José Machado. Programa Raiz do Brasil, Cultura de São Paulo. E você pode participar do nosso programa pela internet. É, o nosso e-mail é raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. A propósito, eu também não falei depois da Cirlei, mas qualquer dúvida, também este é o endereço para você, né, esclarecer. Qualquer pergunta queira fazer a Cirlei Ribeiro. O nosso e-mail, raizdobrasil@radioculturabrasil.com.br, através de cujo e-mail também você pode fazer os pedidos musicais para serem tocados de segunda a sábado. E ainda dois telefones à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida com relação à participação da Cirlei Ribeiro. 21-82-30-81, 21-82-30-82. E aproveita o telefonema e já deixa anotado um pedido musical para ser tocado de segunda a sábado. Telefones 21-82-30-81, 21-82-30-82. Agora, Zé do Cedro, João do Pinho, do Zé Matão Rosa. E daqui a pouco, no próximo intervalo, Cantinho do Ouvinte. Depois, o Zé do Cedro, João do Pinho, Carreira e Carreirinho, do Carreirinho e Geraldina Rodrigues, Rosa Branca. Que eu estou colhendo rosa pra nossa casa ser mais um jardim. Rosa R-O-S-A é de rosa. seus cabelos nos ombros, seus lábios ardentes e suas mãos macias. Tu és uma rosa de verdade, tem o seu perfume de noite e de dia. Vejo seus olhos brilhando, é ver uma rosa brotando, é sentir alegria. Sinto a felicidade e a todos momentos eu tenho rosas só as mãos macias. Tu és uma rosa de verdade, tem o seu perfume de noite e de dia. Vejo seus olhos brilhando, é ver uma rosa brotando, é sentir alegria. Felicidade e a todos os momentos eu tenho rosas só minha. Eu fui passear na fazenda dos Garcia. É terra dos coqueirais, só vendo que maravilha. Dá gosto a gente ver no pasto a gataria. Fazendeiro muito forte, tanto vende como cria. Quando eu cheguei na fazenda, no horizonte o sol sumia. Avistei o panorama que há muito tempo eu não via. O céu estava azulado e as nuvens no céu corria. Aqueles lindos coqueiros, igual leque se abria. Parecia despedindo da tardinha que morri. É bonito na fazenda quando vem raiando o dia. Seu Antônio se levanta e os trabalhos principia. Recolhe as vacas leiteiras, solta no pasto as novilhas. Como é lindo avistar lá tão longe a camparia. De tão grande que ela é, da minha vista sumir. O que mais me encantou, vou falar com alegria, de uma linda rosa branca que lá no galho pendia. Naquele jardim florido a rosa resplandecia. Meu coração deu um balanço, quase do peito saía. O nome dela eu não digo, é o orgulho da família. Ouvimos com Zé do Cedro, João do Pinho, do Zé Matão, Rosa. Com Carreira e Carreirinho, de Carreirinho e Geraldina Rodrigues, Rosa Branca. Cantinho do Ouvinte. Carta que nos chegou de Itapecerica da Serra. Atenção, ouvinte, Francisco Alves Macedo. Ele escolheu conciliá-lo em encontro milagroso. Com trigo, parada dura, barco de papel, com Tião Carreira e Pardinho, lá onde eu moro. Vamos ouvir. Sabendo que era contra a lei divina, um certo homem sem piedade foi embora. Deixou esposa e um filhinho entre soluços e foi pra longe por esse mundo afora. E foi assim que longos anos se passaram. Em sua casa ele não mais regressou. O seu filhinho foi crescendo, ficou homem, e num colégio para padre se formou. Um grande roubo os jornais anunciaram, foi assaltado numa noite de verão. Um grande banco numa rua da cidade, mas a polícia prendeu um velho ladrão. E como sempre a justiça foi severa, logo o juiz deu a triste condenação. E aquele homem que deixou seu lar um dia iria agora residir numa prisão. Lá no presídio condenado ia vivendo, arrependido ele chorava todo dia. Lembrava agora do filhinho e da esposa, que há muitos anos por sua culpa não via. Em uma noite muito fria e chuvosa, o prisioneiro com o guarda foi falar: estou morrendo, por piedade me socorra, chame um padre, eu quero me confessar. Naquela noite, quando o padre foi chegando, acompanhado por um de seus coroinhas, na agonia o prisioneiro foi dizendo: eu morro triste, é muito grande a culpa minha. Há longos anos, por capricho e por vaidade, abandonei minha família sem razão. Se Deus do céu fizesse hoje um milagre, pra ver agora meu filho do coração. Ouvindo isso, o padre foi ajoelhando, beijou o rosto daquele homem querido. Aquele velho que morreu era seu pai. Que Deus do céu ali os dois tinha unido. O padre disse chorando que nem criança: a sua esposa há muito tempo já morreu. Ela era minha mãe.

de pranto. Chororó, via triste na queimada, ao longe lá na invernada, a cadorninha subia. Por nada troco meu pedacinho de terra, minha casa ao pé da serra, meu campo vestido em flor. Chão abençoado, recanto dos passarinhos, onde eu moro é um ninho de paz, ternura e amor. Ouvimos com Zilizano, do Léo Canhoto, Encontro Milagroso. Com trio Parada Dura, de Reinaldo Queiroz, e Martipe, Barco de Papel. Depois, com Tião Carreiro e Pardinho, do Luiz de Castro e Tião Carreiro, Lá Onde Eu Moro. Músicas do Cantinho do Ouvinte. Hoje, atendendo a carta do Francisco Alves de Macedo, residente em Itapsirica da Serra. Ele ofereceu para Antônio Dalmo e família, para João de Deus e a Leila, para o gaúcho do Picanço e seus familiares, para Miguel Fernandes, para Irineu Pacheco e todos os amigos que gostam da nossa música raiz. Também mandou um abração para toda a equipe do programa Raízes do Brasil. Eu mando também um abraço para a equipe da Band. Oh, muito obrigado. Eu sempre escuto lá o Moíbo, Zé Paulo de Andrade, Salomão Esper, os comentaristas de esportes. Ah, beleza. A Silvânia Alves. Gosta muito da Silvânia. Maravilha, muito obrigado, viu? Francisco Alves e Macedo, de Itapsirica da Serra. Ele é que escolheu as músicas hoje para o Cantinho do Ouvinte. Agora Tuta e Tota cantam do Tuta Preço da Mentira, depois Brasão de Jorge Correia, de Jean Moreira, e Brasando Colheita de Saudade. O noivado desmanchei. Então fiz a despedida, na mão dela ainda peguei, sorrindo da brincadeira, pra minha casa voltei. Cheguei em casa, dali a pouco chegou um homem, veio dizendo: sua noiva se matou. Até perdi o sentido com aquele golpe doído, o mundo pra mim virou. Correndo desesperado na casa dela. passei a noite a seu lado, noite inteira eu chorei naquele rosto adorado, um beijo ainda dei. Com ela foi enterrado o nosso anel de noivado, no seu dedo eu acordado, comecei a sonhar. E em minha frente a cerca de arame, cercando nossa casa de madeira. O cocho do gado, a porteira de vara e o lago onde eu já pesquei de peneira. Areia branca onde eu brincava, a bela paineira que mamãe plantou, o triste gemido do velho engenho que a machado papai fabricou. Minha rede, meu chapéu de palha e o meu cachorro perdigueiro, meu laço, meu par de esporas, meu cavalo branco chamado Ligeiro. A escolinha e a professora que transformou-me num diplomata, meu velho lenço sobre uma parede, substituído por uma gravata. De todas as coisas que recordei, fiz estes versos pra desabafar, que é uma colheita de doce saudade que da minha mente jamais sairá. Com Tuta e Tota, do Tuta Preço da Mentira. Depois Brazando e Jorge Correia, de Jean Moreira e Brazando, Colheita de Saudade. Raízes do Brasil, com Muíbo César Curi. Raízes do Brasil vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã. Eu quero mandar um grande abraço para a Sueli Boro e o Vitor. E complementando a família, Luísa e o Enedir, que são os filhos, né? Moram lá no Parque Secap, em Guarulhos, são grandes ouvintes, é uma família maravilhosa, a do Vitor e a Sueli Boro. Um grande abraço para eles. E um grande abraço também para Marlene e o filhinho Gabriel. É. A Marlene é a esposa do nosso amigo freio popular Frederico, que é colega da gente, jornalista da Bandeirantes, e não perde um programa da gente, Paulo Sérgio Federico. Muito obrigado para a esposa Marlene e o filhinho Gabriel, todos os dias acompanhando a gente no Raízes do Brasil. Agora, Comandante Confidente, quando canta o Chororó, para Mauro Dantas da Freguesia do Ó. Depois, Ronaldo Viola e Praiano, Parceria com Deus, para Maria Alves dos Santos do Jaraguá. Miséria pouca é bobagem.